coração está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Se é de batalhas que se vive a vida.